Ai, que dor no coração. Ô, Barbosa, mete o pé nesse botão. One, two, three, four. Ô, Barbosa, essa coisa é perigosa. Ninguém mete nessa linha. Eu vou contar pra minha roda. Barbosa.